407. 2 100 graus com 10. E autorizado a alinhar e decolar da 10-3, 152. Solo Salvador, voo 604 para o 7-8. 08 autorizado no 604 e chame táxi. Pra táxi, voo 604. O 52 decolado agora, 05, controle 398, morro. 398, boa. 3152. Pelo 52, contato radar, voo 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, 3152. Autoriza o TAN 3152 lá pro Aracaju? Aguarde a programação. Guarda. Aracaju autorizado. Autorizado Aracaju, TAN 3152. Tamo 5-1 no abordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama em torre como noite decimal 6. Repita. Aguarde. Uno 405, chame Recife, Uno 25, décima Uno. 25, Uno, Hugo Uno 405, tem mais? Sim. Um 52 Recife, 126, 85. 126, 85, 3152. Oi, chamador, boa noite, gol 604. Fundo 604, a linha decola da 10, vento 110 graus com 9 nós. A linha decola, bom dia. Salvador, boa. Retornando ao Web 6747, tem a Whisky. Teria já nossa autorização para Guarulhos, por gentileza? Para Guarulhos, autorizado nível 340, único 5 para via para os 50. Decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bidev para interceptar a aerovia. Controle 19.8, transporta 5.5. O senhor transporta, por gentileza? 5.5.5.5. Webjet 6747 autorizado, Guarulhos, nível 340, pela rota Upper Whisky 50. decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída vai ser da El, após Leda voa direto à posição Bidev. O controle de saída é 1-9-8 e o transponder é 5555. O Orbjet 6747. Logo 747, com o treinamento correto, quando pronto para o acionamento pushback, chame na frequência 1-9-8-6200. Chamaremos na frequência da torre, 1862, obrigado. Bom descanso para vocês aí. Controle Salvador, boa noite, Gol 604, decolou, se escuta. 604, boa noite, contato radar, Gol 370, sai da Momo. 370, Momo, Gol 604. Solo Salvador, boa noite mais uma vez, Oceano 63, 13. No 3, escute ainda e chame 18-6. Oi, Salvador, mais uma vez, boa noite, você não é 63, fala 3. Fora do Solô, você não é 63, fala 3, esteja combustível fazendo ação conforme Guarulhos. Caso possível, no seu centro, testando a possibilidade da polícia em coisa. Repita aí, por favor, caso não seja possível, ok? Caso seja possível, não qualquer consulta em relação à possibilidade de proceder de âmbito e de gente. Obrigado. Oceano 63, 13. Prossiga, Salvador. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Eudes, Vitor Tango Romeu, da Peruísque 50, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5557. Gente, essa é a identificação autorizada a chegada a Mari, desça para 3 mil pés, o que é legal, 0 no 3. Colono 604, chame Recife, 126, decimal 85. 6685, obrigado, boa noite. Boa. Oi, Oceano 63, no 3, só para confirmar, o centro negativo autorização é 358? Repita. Possibilidade quanto à coordenação da 358 para o 6313, destino Guarulhos, negativo? É negativo, na realidade eu nem cheguei a coordenar com o centro. Nesse horário eu já observei aqui os notões e não é previsto não. Só entre 07, para facilitar, entre 2 e 5 da manhã é que pode, local, né? É que pode voar em qualquer aerovia. Fora desse horário é só pela Peruí 50. É, não é suficiente de notar. É justamente por isso que o plano foi feito na 350, que eu fiquei uma coisinha e conseguiu a coordenação via Recife. Estava seguindo para Guarulhos também há uma hora e meia atrás. Agradeço, obrigado. Positivo. Se a única coisa que pode acontecer diferente também, se o CGNA instruir alguém do seu controlador do centro e ele me pedir aqui, ou me instruir a mudar a rota para que o senhor quer, isso será feito. Positivo? Não, tá ok. É que nós ainda não temos funcionário lá no CGNA, mas eu agradeço. Obrigadão. Ô tio, a gente, só para complementar, o CGNA é o gerenciador de tudo, né? Você deve saber disso. Se o CGNA, fora do que está escrito aqui no notante, se o CGNA quiser instruir uma aeronave para uma rota determinada por eles, isso será feito através do centro. Não, tá bom, eu estou ciente. É que realmente a gente sempre pede a prestação de serviço porque a economia é bem grande, é grande realmente a diferença. Deixa que a coordenação lá em Recife houve a possibilidade, eu imaginei que fosse estável, enfim, haveria alguma possibilidade. Eu agradeço, obrigado. Positivo. Torre Salvador Web 6747, pronto para o táxi. A bordo são 133, 4 horas e 3 de autonomia, alternando galhão. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, WebJet 6747. Autorizado táxi, tá, ponto de espera, 10, Web 6747. 9, Salvador Web 6747, ponto esperando 10, pronto para decolagem. Webjet 6747, autorizado a decolar. 110 grau 089. Autorizado a decolagem, 10 Webjet 6747. Localizador de volta pista 4209. Localizador 9, complete a aproximação, estou indo na 8612. 8612, azul 4209. 3305, nessa para 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, está 3305. Torre Salvador, azul 4209, sinal da 10, baixar travado. Azul 4209, avistado, aguarda autorização de pouso. Escuta 4209. Jet 6747 decolou os 28, chame o controle, boa noite. 198, boa noite. Azul 4209, autorizado pouso 110 grau 099. Teve pouso 110, azul 4209. Web 6747, contato radar, sua 340, após 2000, direita, direto da EL. Após 2000, direita da EL. Xaner 6313, autorizado, chame o santo pro táxi. Chama o táxi 6313. Pode voar, leia do Webjet 6747. Exato, Leda. Direto. Azul 4209, no Solos 31, libera direita. Eco, Alfa, Kilo, Pat 3. Portão 08, Pat 1. Tá livrando a direita, Eco Alfa Kilo Pátio 3, o portão 8, lá no 01. Firmo.